Portal do Arrocha. Essa guitarrinha safada aí, Chiquinho, swinga! Swing top. E você me mandou embora, mas eu nem pisei lá fora. Eu percebi, sua voz tremia ao falar. No seu olhar a insegurança refletiam as lembranças e o medo de me ver sair pra não voltar. Eu te conheço bem melhor do que você, e sei que não é isso que seu coração te diz. Cada batida acelerada quer dizer tem muito mais pra gente, então respira fundo e me abraça. E o que quiser que eu faço mais. E hoje mesmo eu peço conta do trabalho, eu abandono a faculdade pra viver. Se a atenção que tá faltando, eu refaço os meus planos. Dá pra viver sem o resto se eu tiver você. E hoje mesmo eu peço conta do trabalho, eu abandono a faculdade pra viver. Se a atenção que tá faltando, eu refaço os meus planos. Dá pra viver sem o resto se eu tiver você. O resto é resto se eu tiver você. O resto é resto se eu tiver você. Chamego Produções e o mais romântico do Brasil. Eu te conheço bem melhor do que você, e sei que não é isso que seu coração te diz. Cada batida acelerada quer dizer tem muito mais pra gente, então respira fundo e me abraça. E o que quiser que eu faço mais. E hoje mesmo eu peço conta do trabalho, eu abandono a faculdade pra viver. Se a atenção que tá faltando, eu refaço os meus planos. Dá pra viver sem o resto se eu tiver você. E hoje mesmo eu peço conta do trabalho, eu abandono a faculdade pra viver. Se a atenção que tá faltando, eu refaço os meus planos. Dá pra viver sem o resto se eu tiver você.